teu jeito de me olhar, boca me pedindo pra ficar. Esse sorriso aberto, essa vontade de me amar. É brisa me soprando, lua clareando, ouro reluzindo em mim. O seu amor é assim, festa que nunca tem fim. É chuva me molhando, sol me castigando, o mundo desabando em mim. O seu amor é assim, festa que nunca tem fim. Terra, bicho, céu, vima, papo de mesa de bar. É mesmo assim, o seu amor grudado em mim, imprevisível até o fim. O seu amor grudado em mim, festa que nunca tem fim. O seu amor grudado em mim, imprevisível até o fim. O seu amor grudado em mim, festa que nunca tem fim. Me molhando, sol me castigando, mundo desabando em mim. O seu amor é assim, festa que nunca tem fim. Terra, bicho, céu, vima, papo de mesa de bar. É mesmo assim, o seu amor grudado em mim, imprevisível até o fim. O seu amor